Isso aqui é o hotel. Fora 50 do destino, abandonar o 095. Isso aqui é o hotel, uma certeza dos visuais. Informação de voo alerta, monitore as frequências de Recife 2545, alternativa 2000, decimal 85. Tá passando o Vitor, tchau, hotel. Tchau, hotel. Chama. Voo no 621. Ativar o estado, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 12 nós. Vento, autorizado pouso, pista 10, quando 62. Observador, azul 2724, pronto para puxa, Saranã. Azul 2724, tá ciente que Aracaju abre as 4:14? Afirmativo, 2724. Autorizado, puxa, contato. Azul 2724. Ciente, Salvador, bom dia, voo 1184, na frente da Índia, autorização Recife. Voo 1184, Recife, Bianca Zulu no 7, nível 370, saída da FUCA, transição para Ju, primeira curva à esquerda, por escolha 5047. Eu mantenho a 2 mil pés, PNH na zona 96, reporte localizador. 2000 no 096, reportarei localizador, 3896. Controle, reporta, push. O 184. 208, reportará. É A. Isso, copia a letra. Pode passar. E aí, Calil Garçal, 21, ou no agronomia 21. Área para 3 mil pés, que ainda é 1-0 no meia. Ok, 3 mil pés, 1-0 no meia. Tá. Tem alguma possibilidade de cortar a aproximação com o voo 094? No 621, no Lisboa, na Fox Trot. 621, taxi via Alfa, reporta 2 de leste. Alfa, reporta 2 de leste, voo no 621. Salvador, Tango, Yankee, Alfa. Oito, cinco, quatro, zero, três. Um, três, zero, a bordo, é só novembro, né? 15. Salvador, é o azul 2780, que é a informação índia. 5 mil para o 2780, vou em mar, autorizado chegar na mar, no ideal, tá livre de descer até nível 050. Autorizado, vou a mar. O ideal deve ser o 080, azul 2780. O ideal desse até o nível 050. Perdão, 050, azul 2780. Norte aliás, suficiente, agora tem destaque. Vou dar a hora pro taxi, vai ser não. Azul 724, este nosso taxi. Azul 2724 em estimado taxa. 2724 com 51 na bordo, autonomia 0250, alterna Salvador, pronto para táxi. 2724 já táxi via Índia, monte paredão no 02, 118, decimal 95, negão no 0, 16. Índia pro ponto paredão no 0, 10, 16. 2724. Charlie Alpha, qual o tipo da aeronave? É o Tigo, um Apple 2 ou um Apple. Tem notificação de voo local, mais direção meu, mas pode mais, eu posso fazer na conta da LAS, mais direção meu. Obrigado, ingressar na CTR, faço cheque no transponder, não recebo ainda. Mas ele é autorizado final e ele é fixo, só meio estabilizado. Reportarei estabilizado, 3296. O Mike já ativou meu, não copiei. Confirma a intenção? O local Salvador, lá no Mike 5, vai aguardar a coordenação com a sala ES após 3 minutos, chama novamente devido a baixa, preparam que bateu o Mike 7. Pode iniciar o táxi? Autorizado o táxi na 743, sede passagem a Boeing para ingressar no pátio 1. E após consegue via Índio, ponte para dono 02, 198, 195, 0 no meio. Ah, pode iniciar o táxi. Gol número 2, eu não pode proceder com o portão 9? Afirmo, gol número 1. Portão 9, não quero. Zero, chame Recife 13325, Atena 1251. 13325251, 3663. Azul 2724, autorizado além da Valap 0, vento 130 graus 109. Estabilizado ILS, 3896. 3896, complete final, torre 1895. 2895, 96. Corredor Axé, no meu pé, na primeira curva direita, fazer o colégio do 17. Colégio do 17, corredor Axé, 1910, Salvador 01, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 10 eu não tinha dúvida, meu Deus, mas já comeu, já não passa. Quando pronto, o táxi chama 2-1-8-1-9-5, Marcos já chamou eu. Na critério, chamará 1-1-8-9-5 para o táxi do Marcos já chamou. O 904. 1094. Você. Só informação, como chama mesmo a saída aqui à esquerda da aproximação? A saída? Essa ilha, como chama ela aqui? A ilha de Itaparica. Positivo, é isso mesmo. E aí agora uma aposta aqui pro capitão. Calibrando 170 azul 2710. gente desça até o 050, chegar na Mare Azul 20, posição Azul 2780. Desce o 050 na Mare Azul 2780. Está passando com Mike Charlie Alpha. Após a passagem do 321 no Zatan, que pousa, autorizada na EMA TY0. Pode pousar na Zatan Nacional, a Lima Tema 0, Mastra. Salvador, bom dia. O Azul 2724 decolou no perfil da saída Conde. Azul 2724, contato radar na decolagem, subas via saída Conde a nível 190. Subindo via saída Conde nível 190, 648, informação Índia, posição meia. Quanto possível, autorização Maceió nível 350. Bruno 648, Maceió, autorizado via 217 da Euragua, após direto, nível 350, saída Puca, transição Caju, controle 20218, zona 5067. Forma ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6. 1-0-9-4, desça para 2000. Autorizado final e aliança que se vê, informe o localizador. Aqui, senhora, essa 2000 é para trás estabilizado, mate. 1-0-9-4. 1-1-0-graus, 1-1-9, você pode fazer o solo. Reportará fora do solo, para informação do Romeu, alguma aeronave no final do 1-0? Negativo, nenhuma aeronave a reportar. Então, você fala para 5 para o Mike, Cidade Mel. Então, vai manter de Itapuã, Mike, Cidade Mel. Tá, 3296. 3296, solo 121-1. Certo. Papa Mike Charlie Alpha, autorizado a calar a pista 10, vento 1100 graus, 119. Bom dia. 3896, bom dia. Autorizado a calar a pista Alpha, reporta a Juliette. Alpha, reporta a Juliette. Controle, eu vou eco agora 3 minutos e avisou o Bernardo. Continua na torre 1-8, decimal 95 para cuidar da ação. 118, obrigado. E chama controle 1-2-0, decimal 8. Posição na transponder 0115, vai chamar o controle Mike, ele é de novo. Bom dia, é o Ferro do Leco. Capitão Mike, ali, Alfa, decolou os 2-0, chama controle 1-2-0, decimal 8. 08, grato, Marcelão. Ação Romeu Sierra Zulu Eco, ajuste no 016, vento 1100 graus, 119, confirma a intenção de pouso em RIMAR. Positivo, mano. Gente, Papa Romeu Sierra Zulu Eco, reporte a curta final. Então, era a curta, Zulu Eco. 0, Lima S, faz muito grato, Max Valeu, fala mesmo. Escola 094, estabilizado lá aqui. 10 a pista. 10-094, complete final, ILS, chame a turma em 118, decimal 95. Escreve, Marcão, 895, vai 0, Controle Salvador, papapá, Mike, Led Romeu, decolado do aeródromo, já em Pituaçu, para sobrevoo próximo à duna, Mike, Led Romeu. Sobrevoo no litoral com quem? Está na vertical do Parque Pituaçu, vai para através de duna, vai sobrevoo o Sandbolt, o Mike, Led Romeu. Ok, sim, a gente está livre, Mike, Led Romeu, ajuste na 0 na meia. 0 no meio no ajuste, avistando o tráfego na final já superado, proa direta de duna, Mike, Led Romeu. Azul 2780, dessa cara 2000, QNL na 0 no meio, autorizado sinal ILSXR, informe o localizador. Autoridade descida para 2000, avisto sinal 0 no meio, reporta no localizador, azul 2780. Acompanha passando externo. Certo. Oi, bom dia, voo no 094, visual Castelo no 0. Bruno 094, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso piscina 0, vento 100 graus, 119. Aqui está autorizado piscina 0, voo no 0094. Voo no 094, para informação, helicóptero a 500 pés prosseguindo para RMAR sem interferência com sua aproximação. Ah, meu, estamos jogando no TKL no 094, dá informação. Vamos ser Azul Eco, vento 100 graus, 109, pouso por ponto de risco, reporte no solo controlado. Positivo, vamos para Azul Eco. Salvador, o azul 2724 solicita final 170. Autorizado, nível 170, final azul 2724. 1970 autorizado, 2724. 4 autorizado, alinhar e manter, piscina 0. Alinhar e mantém, 1984. Sendo 500 pés, não vai ter que a aproximação. Sim, a gente vai ficar atento ao 2780. Bruno 094 no solo, aos 25, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, 1, boa tarde, boa direção. Salvador, bom dia, 094, desbrado agora. Bruno 094, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, certo. Pronto, 1984. 1984, autorizado decolar piscina 0, vento 100 graus, 109. Livre decolar, Alfa Patão, o meu Zico, autorizado em manter no zero. Estabilizado no localizador, o azul 2780. 1184, decolou aos 27, chama controle em 120, acima 8. 208. 95, azul 2780. Capatango, Romeu Golf Victor, atento à esteira do 737 da Gol. Autorizado a colapso no 0, vento 110 graus, 099. Puca. Azul 2780, ajuste no 016, continue a aproximação, informo aeronave Papa Alfa, tango 4, iniciando a rolagem piscina 0. Continua a aproximação, ciente da aeronave na decolagem, azul 2780. Patango Romeu Golf Victor, decolou 28, chama controle em 120, decima 8. 208, Romeu Golf Victor. Azul 2780, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso na pista 90 para o Azul 2780, trem baixo travado. Salvador, Patango Romeu Golf Victor, decolando 10, corredor forte, na sua escuta. Vito, meu Pancho, corredor forte, aguarde a ascensão, que é legal na 096. Aguarde a ascensão, Romeu Golf Victor. Salvador, muito boa, 6140 da Oceanete. Romeu 40, formação Índia, aguarde conta. 27 da Índia, aguardando 6140, tem a saída pra Maceió? Tira Cuca. Cuca, obrigado. Controle, está passando mais falha alfa, uma milha e meia da posição Momo, autorizaria direto da presente Curitiba, siga na praticamente no Momo, 3, 2, 1, não. 3, 0, direto. Graças. Novo Vitor, autorizado a extensão, nível 095, confirmar o voo direto, prossegue pela linha do litoral. Prossegue direto, Romeu Golf Victor, nível 095. Eu vou direto, assim que possível, informe seu chamado de ingresso na terminal Aracaju, chamado de pouso. Estima ingresso na terminal de Aracaju aos 48, estima Aracaju 1408. Atuado, Romeu Golf Victor. Bravo, Mike Oscar, Rio Peso 1 a 7, nível 3, 5, 0. Sai da PUCA, transição Caju. Decola a pista 90, primeira curva esquerda. Aciona 5065, controle 120 do Arapuca, Aracaju, 10, primeira esquerda, 5065, 1208, ou 6140. Eu tive que como a primeira transição da saída a Conde para interceptar pelo voo 17, seria essa ou não? Negativo, Arapuca, Jano, Caju, Caju intercepta pelo voo 17, aí prossegue o Urago, você tem o Maceió. Ok, muito grato. Salvador, Azul 2780, livrando. 2780, Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Estava Pátio 3 e Alfa, Kilo, fica atento ao sinalizador. 2780. Azul 2770, para ataque 56, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. 2770, táxi em frente, via pátio principal, táxi ao Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao tinto 90 no meio. 90 no meio, via Índia, portará azul. Volume 621 no ponto cobra. Ponto cobra, volume 621. Volume 621, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano. Peso 1-0, Pubaga, peso 1-6, BHZ, voa direto Chomódia, peso 3-0, Entite, nível de voo 3-6-0. Sada Dael, Leda, transição Motiva. Decola puxando 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5-0, 5-6, controle 1-2-0, decimal 8. Autoridade São Paulo, Congonhas, 360, o Pesulo 10, Fubave, o Pesulo 6, PHZ, Chomote, o Pesulo 30, Entite. Tael, Leda, Motiva, levando 1-0, curva direita, 5056, transponder, 208, controle, voo número 2. Correta, voo número 2, 1. Comandar voo número 1. Portaria para a 10 Veracruz, 1-0 no meio, aberto, Cedro. Azul 2784, controle. Está a 8 milhas de Conde, serviço a determinado, chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 120.3, bom senhor. Torre Boa, Azul 2770, bom espera. Pronto. Azul 2770, autorizado, a linha decolar pistão 0, vento 120 graus, 099. A linha decola Azul Salvador, atinge Mateão 160, o capitão Mike Salão. Frente, Mike Salão. Patrônio, o Juliette Bravo, Veda, Trafé, Veda Cruz, cruzando 5500 para 2.500. Mas estou engano, é Valença, Valença. Juliette, Juliette Bravo Delta, aposta na velha de Veracruz. Pode também. Encena Azul 2.770. azul 2770, decolou os 37, chama controle Salvador em 120, decima 8. 08, grato, contra a base, senhor. Igualmente. Obrigado. Controle azul 2770, boa. 770, contato radar, suba via toda Coral para o nível 180. Coral 80, grato, senhor. Possibilidade com referência voar direto posição Coral? Voe direto Coral. Direto Coral, grato. Arte Alfa, chama o centro Recife na frequência 126, posição. Chama na frequência 125.45, alterne 126.85. 25.5.85, olha. Autorizado, posição 6, apartamento para o táxi, voo no 648. Para nível 050, vigilante. E a mais, para 050, contato 3. Salvador, boa tarde. Bom dia ainda, 3198, vamos lá, Índia. 3198, desça via, chegada Mari para o nível 060, vigilante. Desce via Mari ao 060, 3198. táxi Bruno 648, está com 105 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Aracaju. 648, táxi via Pátio, Índia, estado de espera na pista 10, torre, ano 98195, ajuste atinto 10, 16. 10, via Pátio, Índia, pode estar dando 01895, obrigado, boa tarde. Reporte táxi, número 621. Zero, número 621. Está atrás da espalha, prepara ingresso, prioridade para o Delta. Eu vou no 648, pode estar dando 10, plantou a decolagem. Bom, no 648, autorizado a linha decolagem no 0, vento 140 graus, 119. Autorizado ingresso, linha decolagem 10, vou no 648. Chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Chama Aracaju agora, 103, no mesmo filete. No 648 decolou aos 47, chama controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Para o Jornal, Terra da Leão. Levar na 096, reporte localizador 2000 e ILSC. 2016, reportará o localizador do S3-0, voo 1977. Controle em Salvador, bom dia, voo no 648, passa 1810 na saída da Puca. Por 648, contato Roberto, suba ao nível de voo 350, vigilância. 350, vigilância, 648. Ryanair 6140, está no portão número 8 para o pushback e acionamento. Confirme. Reportado, reportado. É, repassarei para o táxi, 6140. Atingiu 060-3198. Força para 2.000 pés, Canadá, na 0-1-6, da 3198. 2.000 pés, Canadá, 0-1-6, da 3198. Falar, pista 1-0, vento 120 graus, 109. A linha falou 1-0, voo no meio 2-1. Pouco campo. Boa tarde. Um minuto da rotatória, desova a pista 17. Tonatu, 1-895, Juliette Bravo 10. 895, obrigado. Oi, boa, o Papatão Juliette Bravo Delta. Papatão Juliette Bravo Delta, ajuste no 0-6, vento do aeródromo 110 graus, 109. Está autorizado, final 17. É, mantenha a velocidade até a próxima cabeceira. Vai manter velocidade 17, o Juliette Bravo Delta. Salvador, Oxanero, 6140 para o início de táxi. Tem um POB 5555, alterna Salvador com 2 horas e 20 de autonomia. Coronel João. Índia, ponto espera, torre 1-1-2-1-9-5, ajuste ao time 1-0-1-6. 3-2-9-5 no ponto espera, 6-1-4-0. Nível 180, chama em Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 12685. Recife 45, 2085, voo 648. Controle com o número 621, decolar, funciona 2 mil pés. Número 621, contato com o radar, suba ao nível 360, saída da EL. 360 da EL, voo 621. Voo no 739, complete final ILS, terreno no 895. 2839, muito obrigado. Eu vou 1739, serve de cidade, ele é taxi da 1-0. 1739, ajuste 1-0-1-6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando 739. 3198, iniciando som para aproximação, segue trecho com Boeing 737 da Gol, 5 milhas à frente. Iniciando a redução aproximação, está 3198. Para me localizar B, livre LF, está 3198. Boa tarde. Segundo 739, autorizado pouso, piso 0, vento 110 graus, 10 norte. Repouso, 10, voo 7, pesado. Capatão, comunidade Bravo Delta, no solo 55, confirme parte de destino. Gente, comunidade Bravo Delta, autorizado táxi via Papá, direita, ao estacionar, frequência livre. Rotan 3198, estou confirmando, controle 3198 estabilizado. E complete final ILS, 3195, 3198. 3195, 3198. Oxalé 6140, mantenha a ponte de espera, pista no zero, informo dois tráfegos em aproximação para 10, após será autorizado pela plástica. 6140, seguinte, aguardando. Torre Salvador, TAM 3198, passou externo, baixar travado, bom dia. TAM 3198, bom dia, ajuste no 0196, continue a aproximação, no ADR para pouso. 0196, aguardando TAM 3198. Nível de proteção 20, décima 1. 201, graças. No 739, no solo 57, direita, solo Salvador 121, décima 1, se possível, agilizando. Solo 121, vai informar, liberando o voo no 739. Quebrando o voo no 739. TAM 3198, vento 110 graus, 099. Pista livre, autorizado o pouso, pistão 0. Ele pôs 3198. Formada, falou. É, 121, décima 1. 1. Vou 739, Alfa, Antônio, Sexta Juliette. Alfa, Sexta Juliette, 72. Chené 6140, autorizado a linha e manter a pista no zero. Aliar e manter a pista no zero, 6140. TAM 3198 no solo 59, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, TAM 3198. 3198, Livrona, sua esposa, muito bom dia. 3198, Alfa, partente da Juliette. Conta pra Juliette, tenha 3198. Oxalé 6140, autorizado decolar piscina 0, vento 120 graus 119. 6140, ciente de decolagem. 39, Juliette, portão 09. Juliette, 09, Lexus. Salvador, tá frio, mandando avião de informação, Juliette, bom dia. 3191, Juliette, confere. Avisado, Terra Brava com clima. Via Upper November 857, após Mouso 340, nível. Saia da El, Leda, Irume. Decola pistão 0, primeira curva direita. Aciona 5120, controle 190, décima 8. 340, autorizado, Galeão, a saída da El Leda Irume, decolando 190 com boa direita. Aper November 857, Mouso. 5120, transponder, 1208, controle, tá, 3191. Correta, transponder 3191. Camarada. 3198, Juliette, portão 07. Juliette 07, 319. Controle Salvador, Oceanero 6140. Oceanero 6140, contato reverso, subanivo 350, sou da PUC. Recebendo para o 350, nosso caminho da PUC, 6140. 350, autorizado. 350, sim. Entendeu para 700 pais, em busca de contato radar, o mais que deve comer. E agora, contato radar estabelecido, o mais que deve comer. Internando aos 500 pais, tudo bem, tudo certo, o mais que deve comer. Via Bravo Fox Zulu Fortaleza, via Rota do Tono, Upper Zulu 19, Bangu, pós direto a Buco 370, nível, saída Momo, transição Frote. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5114, controle 120, decimal 8. Upper Zulu 19, Bangu, depois direto a Buco e nível 370, Momo a saída, Prote a transição, decola da 10, curva esquerda, aciona 5114 e controle 208, gol 1094. Correto, posso contar gol 1094. Respondará. Direto Aracaju. Ok, voando Aracaju da presente, 6140. Solo 1094, estacionamento no 10. Autorizado, aposta táxi 1094. Autorizado, aposta táxi 1094.